Controle 1, 20, décima 8. 1208, obrigado. Chegou uma ordem para Patão agora com o Delta Fox Block. Eco Delta, Foxtrot, climb MT 1000 feet, Asher Corridor, report over Barra Beacon. Okay, 1000, Asher Corridor, report on passing Barra House, Echo Delta Fox. Controle, mais Foxtrot já. Conseguiu? Presente, encontra as condições visuais. Problema dentro de regra de voo, solicita agora a nível de voo 0105, o Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, regra de voo alterada 1931, mantendo o 1105. Mantém a rota, está distinto? Vai, vai direto agora então. CCT, ciente. Qual é o ideal? 238. Autorizado direto, informa quanto possível seu estimado de voo. Cruzando direto do destino, alinhado pela linha de voo 105 visual, respondo pela zona 250, mais forte da terra. 250, copiado grato. Salvador, 1184. 1184, prossiga. Só confirmando, após o ITAP vai voar para 368? Após o ITAP, Serra Vida 366. Após o ITAP, 366, grato. 3896, vou encerrar a Vitor 366, desse mantém a 2500 10, está autorizado o procedimento terminado para a pista 9. Tira a Serra Vitor 366, autorizado a pista 9. 3896, ajuste de altímetro 0017. Comandante, bom dia, azul 2590. Azul 2590, assina a identificação, mantém o nível 210, por hoje com a voz e reporte para a descida. Já está no ideal de descida e identificou o Flores para a bola. 2590, autorizado chegada a Mari, desceu ao nível 050, via chegada a Mari, representa o Inaproa de ITAP. Eu bati, vamos descer para o 050 na proa de ITAP, autorizado chegada a Mari. Controle muito bom, azul 9149, decolado, transfere a bó. Uno, na sua escuta. Azul 9149, contato radar, submarino nível de voo 340, via saída Arbon 1. 7340, Arbon 1, azul 9149. Voo 1184, desse mantém a 4000 pés, ajuste 1017. 4017, 1184. 84, velocidade indicada. Reduzindo no momento 240. 10.02 na aproximação, segue a velocidade 21 Gatan, posição de 1 hora 7 milhas com 240 de ground. Ciente, reduzindo o voo 1184. Patrulha 648, com a passar. 48, acionei a indicação, desse mantém praticamente nível 220. Pode para Bog via chegada Mari. Bog Mari 220, 648. Novo tráfego, posição de 1 hora 9 milhas, mesmo rumo, mantém Varibral 210, Alfa Tango 72. Positivo, veio a 48, está monitorando esse tempo. Da 3604, Recife 260, alterno 288, bom voo. Três, 3604. 260, bom dia. Bom dia, senhor. Salvador, para Márcio Juliette, de Colônia, se escuta. Do Índia Juliette, com meu pé, corredora chefe, reporte para o Alabar. Sete, informa o tráfego, posição de... Corrige, desconsidere, então o tráfego é reportado. Meia, 48, prossiga. Ah, 648. Somente mantém o nível 220 abaixo para você seguir na descida. O tráfego à frente para o sete Salvador, tá aqui, né? Afirma. Seu 48. Pouco no 648. vetoração proa 040 nesta proa, vê se mantém a nível de voo 06200. Ok, na proa 40 já está estabilizado, desce para o 060-64. E4, falhar as comunicações, voa 20 milhas nessa proa e reassume na proa Serra Vitor 368 para realizar a RNAV, ok? Ok, 20 milhas e voa para o 368 para a RNAV, E4. Então 3896, torre 19895, bom pouso. 2895-3896. Torre 1184, desça para 2810. 2500-10, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vita 366. 2500 vai reportar o 366, é o bom 1184. Repórter, Delta Foxtrot, no track to report, aeronave flight, sir. 021-20 graus, 082. Esse é o 0032-99. Gente, está autorizado, Serra Bravo conforme eu, conforme a rota, plano de voo, Amplo 10 Taubaté, no nível de voo autorizado 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, Tael, Leda, Botiva. Transpondo 5154, no controle, N20.8. Seu 366, desse mapinha 2510, 250010. Gente, na proa do 366, descendo 2500, sem restrições de velocidade. Fora 02590. Pode voar, Alefa? Mantenha a proa de Alefa, 2783, e chame Centro Recife no 26-0, alterna no 28-8, bom voo. Controle azul, navio 149, solicitou Alefa, se possível. Fazendo 49, aguarde. 4366, bom 1184. 1184, complete a aproximação, chame torre 1118-95, bom pouso. 2295, bom trabalho, 1184. Azul, 2783. Na escuta, 2783. Centro Recife, no 260, alterna 1288. Uma primária? 126-0, alternativa 120-8. 1260-288-2783. Número 648, sua velocidade indicada? 320. Separa 2509. 250 e eu estou voando na proa 25 para evitar a formação, ok? Quente. 250, sem identificação, isso mantém a nível de voo 06200 via chegada amarela. Mike Delta, mandei a 510 com ações visuais, foi para o de Capão, reporte ativa no campo. Então, Mike Delta, com as pessoas a bordo. Avião 49. Prossiga, senhor, escuta. Chame Centro Recife, frequência 126-0, alterna 128-8. 3859, autorizado Serra Bravo Charlie Tango, conforme rota, plano de voo, pouso 121, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, árbol 1 após Elefa. Transpondo 5132, controle 120-8. Autorizado Curitiba 360, agora Elefa, ou pouso 121 na aerovia. Decola da 10, voa pela direita, 5132-1208. Ou da 3259. 3859, correto, cotejamento, chama para posicionar, posição 1-1. Contar. Então, 3859, zero, vento 1-1-0, graus 1-0-2. Leve o pouso 1-0, bom, 1-1-4. 3859, cruzado Alfa, Juliette, vai manter a posição antes da Juliette, ok? Aguarda a liberação do gate 06, por enquanto. Alfa, Juliette. Sudoeste de Salvador, mantém as condições visuais. Chame o controle Ilhéus, 120-1, bom voo. 10-3663, if you want to copy. Right, 10-3663, you're clear to Sierra Bravo Golf Romeo, according to Flying Player Roof, at the Zulu 10 after Tango Bravo Echo, and the flight level 340. Runway 10 for start to your right, dial departure after Lida Motiva transition, and squawk 5152 on the control 120.8 at 10-3663. First clear, that's fly to Guarulhos, flight level 340, flight plan route, taking off 10 right there, dial departure, watch that transition, call 5152, departure frequency 1208, and 3663. 3663, read back correct, report to register that, position 07. Perfect, and 3663, yeah, position 07. Padrão é para 2. 250, conforme o seu requisito. Traduza para 220, na Prua Serra Vitor 368, 4010, ajustando 017. 220, 4017, com 648. Certificada. 240. Condição de manter até próximo Serra Vitor 366. Nós vamos manter até 3 milhas do 66, ok? Eu agradeço. Alô, Salvador, Gol 194. No 2590 pode prosseguir na descida 2500. Autorizado, até 2510, ajuste no 017, autorizado para o atendimento da RNAVE, azul 2590. Gente, 2500, 1017, autorizado da RNAVE, 2590. Alos 42, controle 120.8. 5360, Guarulhos. Configura a nave com cota para Guarulhos? 206, gol. Charlie Tango, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 300. Sobe via 300, Tango. É, correto? Vento 190 graus, 122. Acho que possível, 17. Tem muita aeronave aí na aproximação? Negativo, está autorizado o cruzamento do final da 10 e reporte pede pela direita da 17. Direto 10 Taubaté, direita, nada é o meio da Mótica, 208 2065. O 2065, correto, cortejamento, reporta para funcionar, confirma a posição no Pátio 1, por gentileza. 4. É, o nosso plano de voo estaria antes do 10, por base do 16, Cosmo com Sim, no Pátio 1, no posição 04, gol 2065, lavará somente uma coordenação com o centro, seu plano ainda está validado, será coordenada essa rota, após vou retornar com a rota que foi paga, ou provavelmente essa daí que o centro tem, ok? Ok, se tiver essa questão, o plano de voo ficou bem melhor, não sei se eu acho que eu sei, mas... Exato, com 2065, muito obrigado aí pela informação da rota, ok? Só um minuto. Obrigado. American 3663. Negative, 3663 on the gate 07, we are ready to push on start. Ok, então 3663, eu quero te push on the position 07, eu posso ir pro tanque. Quando push on start, 3663. Direto para ingresso, na noite 4. Boa noite, 04, 30 ingresso, posição 03, Pátio 1. Pátio 1, 03, eu quero ir lá, na noite 4. Iniciando a redução, o azul 2590. Prato 2590, autorizado a RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Reportará. Por 648, desça para 4000 pés, autorizado para o procedimento da RNAV, reduza para 1809. Ok, na redução, o 648. Cada povo, pista 17, acho que é mais. Com 250, da presente para na proa Serra Vida 368, desse mantenha 4000, país ajuste no 097. Coordenado, a rota será Epsilon 0 por base, Epsilon 6 após o DCT com fins, Epsilon 2 no Mochep, conforme a rota que foi paga anteriormente, conforme, não conforme com a rota anteriormente, porém agora proteja somente a rota aqui. Sim, por base, Epsilon 0 por base, Epsilon 6 após, com fins, Epsilon 2 no Mochep, 065. Correto, chama proteção na 04, ok? Reduza para 2009. 2009. 250, estou precisando do procedimento arrinado. Motor 1, bom dia, o gol 2171. Informação Papa, portão número 10. Autorização de tráfego de São Paulo com S. Ouro 171, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, Epsilon 0 por base, Epsilon 6 após conforme rota, no nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, vai compensar da El, Lida, Motiva, transpone 5161 e o controle no 208. Segunda 5161, transponde. Afirmo, Ouro 171. Estamos autorizados, São Paulo com o Enzo, Epsilon 0 por base, Epsilon 16 após conforme, para o nível 360, decolando da 10, curva direita, pedra da Euleda Mótila, e Columbiano, transpondo 208, ponto para ele, ou 2171. 2171, correto. Cotejamento chama a posição na posição 10. Sim. Salvador, Sandrei, 359, puxa bem o acionamento no óleo. Autorizado, chama a táxi, 3859. Pulso 10, vento 1, 10 graus, 12. Autorizado, pulso 10, para 2590. Registro M3 no 1, temos um tráfego que puxa no 07 a término de push para táxi, ok? Vai manter a posição no 05, assim que possível, se leva do push. Certo, mantém posição 63, 1. Então, Mike Delta, Solos 48, estação na frequência livre. Gol no 648, chame Torre Salvador, 118, 295, bom gol. Ok, 1895, 648. A 250, reduza para 1809. On board, 3 hours and 35 minutes, Galeão. From this 221 in 3 hours, Galeão? Yes, sir. 221, 3 hours and 35 minutes, Galeão. Okay, the text 10663 and 801 India, hold the point 1910 Caltala, 118.95 and the KNH 1017, good flight. Thank you, taxi 1017, thanks, Galeão. Confirma vento para azul 2590. 190 graus, 190 mais. 7. é 250, chame Torre Salvador, 118-95, bom pouso. Delta, Charlie, Tango, chame Centro Recife, 125-1. 1251, grato, bom dia. Alô 2590, Solo 51, controle, o Solo 121, décima 9. Solo 219, Azul 2590. Solo 3259, Barutax, está com 172 a bordo, alterna Guarulhos, com 4 horas e 10 autonomia. Tente 3859, 30 táxi, até através da posição 062, onde reporta, ok? Cancelando 062 é reporte, tá? 3259. Solo Salvador, bom dia, Azul 2590, livrou? 2590, Alfa Kilo, Pátio 3, atenta ao sinalizador, 4 Lima, é a prevista, porém, segue o sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, previsto 4 Lima, confirme? Gente, 2171, aguenta só um minuto, puxa, cheguei só um minuto. Certo. Puxa, nem é 31, aguenta só um minuto, puxa, temos uma segunda aeronave também para ataque, só entra a guarda, ok? Assim que possível ser autorizado, só um minuto. Mantém posição, 6319. Peraí. Charleston 3663. Oh, Charleston 3663. Autorizado a prosseguir o táxi até o ponto de espera, ok? Até o ponto de espera, onde chama a torre no 895 como número 2, bom voo. Ok, chama a torre, foi 795, 3859. Então, só pra confirmar, essa arbola é a mesma arbola 1-1? Gente, a nossa saída arbola 1, porém é a mesma saúde, ok? Somente uma atualização arbola 1, né? Tá bom, obrigado. Solo, muito bom dia, gol no 648, livre. Volume 648 autorizado Alfa, vai agora antes da Juliette para o ingresso no Pátio 1, informo buracos entre a Toxo Delta e Oco, vai seguir o solo ali, ok? Então, pessoal, com o solo e vamos seguir até antes da Juliette. Já está no solo com o solo? Ok, muito obrigado. Observa a bandeira 32 na retaguarda, colhendo com a equipe de solo, após passagem cruzada no 05. É, posso reforço, cruzado no 05, acharia minha 3-1-1. 3-1-7, não cruzado, puxa, não, não, 0, chama táxi. Vai chamar o táxi, 2-2-1-7-1. Cleared line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10 and 363. 6250, solo, 55, solo, 12, 1, deixa eu falar, vê. Take off runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Let's take off runway 10, 3663. Salvador, bom dia, 3859. 3859 ali, mantém, pista 90. Mantém 90, pista 90. Índia, ponto espera vista no zero, chama a torre, 11895, ajuste de altímetro 1097, morro. Em frente, é ponto espera vista no zero, 8895, ajuste no 097, ajuste na 6319. Número 648, do Chega, o tráfego da Gianca, à sua esquerda, após o mesmo ultrapassar a Juliette, está autorizado em graça, o 805, ok? Permitiu, estou aqui com a Gianca e vai prosseguir para o 0648, obrigado. Para o TAC, DLB 180, alternativa o Galeão, câmbio 4 horas 13 minutos. Gente, o Gomes 171, autorizado táxi até através da posição 062, vejo repórter. Através da 62, é, repórter, 2171. Para ingresso, 62, obrigado. Gente, o Xenia, o Xenia 250, vamos até a posição em sua Juliette. Estamos no tráfego no sentido reverso, pelo ponto de espera, ok? Após será autorizado. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 63 no 1. Chegamos já para 2612, é bom, 2171. 2171, prosseguir até o ponto de espera da pista no zero, via Índia, torre 1895, ajuste no 07. Segue via Índia, ponto zero, 289, 2171, bom dia. Decola os 1200, controle 1200, decimal 8. 0, 8, 4. Tome radial distância de Salvador e o nível de voo mantém? 6250, ingresso Fátima 1, a posição 07. Ajuste de altimetria 1017, prossiga via corredores da curva 90. Bom dia, contato no radar, suba ao nível 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, tá 3859, pode voar Alfa? Autorizado. Direto Alfa, 389. B31, autorizado decolar, vento 1-2-0 graus, 08 mais. Livre decolar, foi bom, Diego, 2171, confira. Ou 2171, ali mantém no zero. Ali mantém, ou 2171. Direct Montova, then 3663, thanks. 9-6-3-1-1, decola 03, controle 1-2-0-8. 2-0-8. Controle, Salvador, chamamento 3-1-1, prefiro da Elfa, 1900 metros. Bom dia, contato radar na decolagem, suba nível 360, via saída da Oceané, 6319. Sim, sobe nível 3620, perigo da Elma, 6319. 319, vou direto, Leda. 319, pro Edileda. Sente, voando Leda, 6319. Charlie Alpha Fox, prossiga. Farol da Barra, farol da Pua, cruz do Capo Matou e prossegue para Enmar, pode ser? Pode ser. Reporta então 1-0, 10 milhas fora, Charlie Alpha Foxtrot, mantendo quatro sóis visuais. Informe a rate of climb. Rate of climb right now is 1,700, increasing to 2,000. Roger, maintain 2,000 feet per minute, traffic information, 12 o'clock, 48 miles, opposite bound, maintaining alpha level 190, tight, T3, alpha mic. Alright, then 3663, we'll maintain 2,000 feet per minute, we do have the aircraft on TCAS and looking out. Roger. 21171, decola 06, controle 120218. 208, bom dia. Oi, bom dia, voo 2171. 2171, contato radar, voo nível 360, via saída da época. 360, nada é, voo 2171. That 3663, Comar Recife Center, frequency 125.1, if unable 128.35. Clear of stress, rate of climb is at your discretion now, have a nice flight, sir. Alright, thanks, good day, and Recife Center 1251 and 12835, thanks, sir. Tá 08, bom dia, sem licitação, desse mantém de 0, previsto chegada a mar e foi na proa de Itape. Uno 08, Uno 9, 4 horas e 20, Moderna Campinas. Você entrando também, Uno 8? Uno 8, Uno 9. Seguinte, está autorizado. O táxi, via Bate Uno, Índia, ponto de terapista no 0, torre, em Uno, Uno 8, próxima 95, ajuste de altímetro, 1-0 no 7, com voo. Eita, Índia, ponto de terra, 2295, torre, 2-0, obrigado. Salvador 2065, a linha Erecola Sistema 0, Ventuno, 10 graus, 10 graus. A linha de Paulo 0. 10, ingressa no circuito de tráfego da pista no 7, 90. Então de pouso para a pista. Vocês vão na proa para o de Itapuã, lá de 90. Graças. É 6319, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom voo. Gol 184. Confirma a nave de Monsalvo? É o Gol 184, na posição 3, ciente da informação Quebec, solicita autorização de tráfego Recife. Gente, 1184, a informação é com o Serra Romeu. Autorizado cota, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Zulu 17, nível de voo autorizado 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Puca, transição Caju. Transponder aciona 5403 e o controle em 120.8. Autorizado Recife, de acordo com a rota do plano de voo, nível 370, Upper Zulu 17. Decolando da pista 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Puca Caju. Transponder 5403 e o controle 120.8 vai ouvir a informação Romeu. O Gol no 184 na posição 6. Obrigado. Gol no 184, correto o cotejamento, chama pronto funcionar na 3-1, ok? Chamarei pronto no 184. Centro Recife, 1-2-1, participe diretamente ao mesmo voo. 2-5-1, vai chamar Recife. Obrigado, pode ir. Sabe, Alfa Foxtrot, prossiga. Autorizado. Charlie Alpha Foxtrot, não recebeu o transponder. Check model off, Charlie. Charlie Alpha Foxtrot, você está no local de pouso. Mantenha 050, voz de TAP, vou prosseguir para 2000 pés, o TAR 08. Voz de TAP, desce a 2000 pés com 1017. Agora visual, mano. Valeu, Alfa Fox, vai estar em chame torre em 1-1-8, decimal 9. Obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, reporte no solo, em Rimar, vento em Salvador, 1-1-0 graus, 1-0 mais. Reportará no solo o Charlie Alfa Fox. Paulo, Salvador. Bom dia novamente, o azul agora 2770, sente informação Romeu, autorização 60, Porto Seguro. Azul 2770, autorizado Serra Bravo, Papa Serra. Conforme rota, plano de voo Golf 677, nível de voo 160. Decola da pista 10, primeira curva à direita. No perfil de saída Coral. Transponder vai acionar 0260 e o controle em 120.8. Dando assim, Brasil. Pós Golf 677, decola na pista 10, primeira curva à direita. Transponder 0260 e o controle 120.8 para o azul 2770. 2770, correto. O cotejamento chama profissional 4 Lima, parte 3. Bom, chama quanto azul 2770. Que? 2065, chama centro registro em 1251 no bom voo. 251, boa, 0 metros. Alô, Charlie Alpha Fox, aos 1-8, frequência livre, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Bono 094, sem identificação, desça para nível 050 via chegada à Marica. 050 via Marica, 094. Rua Novembro, avistado, autorizado pelo Pista 35, vento 190 graus, 10 nós. Repouso Novembro. Realmente mantém um perfil, aguarde. Paulo 21, Paulo 121, decimal 9. Não confirmando? Está livre até o 75, estacionado, fica feliz. Professor, muito bom dia, Xenero 640, formação Romeu, nível 350, Marcelo. Sim, só um minuto, qual pegou no 648? Só um minuto, Marcelo. Xenero 6140. 6140 para Serra Bravo, Mike Oscar, só um minuto, cópia. Fuca Caju, prepara. Gente. Tá, 08, chame do Rio Salvador, 118, décima lado, 5.12. Autorizado pouso pistão no zero, ventou no 20 graus, 407, sem identificação, ver se mantém a 4.000 pés de lá, se chegada bom, se ajuste, 1.0.7. Sonda 094, autorizado na direto TAP, e após o TAP, vou estar com 366 para a Renato. E está com 366 para a Renato, vamos dar na foto. Xenem 140, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rocha, plano de voo, piso número 7, nível de voo 350. Eu coloco a pista no zero, primeira curva à esquerda, deixei de sair da Puca, transição Caju. Transfone 5414, controle 120, décima 8. Autorizado, é nível 350, decola 0, Puca, Caju, 317, 414, transpondo 08, controle, 1.42. Xenem 140, correto, cortejamento, chama pronto, será 07. Gostarei. A 08, solo 26, autorizado backtrack, táxi pela pista, se livrar a parte direita no hotel. Alvo 4207, tributária restrita do Notam, licença 368. Dona 094, desse aparato 85-00-PES, autorizado Cedro 366 para RNAV, reporte visual com campo. Certo, autorizado a presente 366, porta visual, descendo 2-1-00-PES, 094. Galeão, qual a saída prevista? Israel.